te fui. Igual nos tempos das camisas da da rua. Fubu, na quebrada de rolê, pega nada, vou caminhando e sussurrando homem na estrada. Salve a bênção do Senhor pra nós. Esse é o quintal de casa, tô em bons lençóis. E a ventania leva as telhas e pá mais. Não tira do chão o pé de quem soube plantar. Vem com nós, que eu tô estreando o boot novinho. Seis loucos jogado na Brasília de neguinho. Vamo aí, chão, que as minas já tão lá. Só vai sobrar farelo se nós demorar. Partiu, polícia viu uma treta. Quer pegar quem é do mal, vai enquadrar o capeta. Me faz parar, não arruma nada e quer chiar. É, tem uns peida na linguiça que só serve pra atrasar. Vamo aí, olha o sorriso dos meninos sem team. De rolê na Brasília de neguinho. Você já sabe quem vem, quem vai. Nós, sobe aí, vamo aí. Olha o sorriso dos meninos sem team. De rolê na Brasília de neguinho. Você já sabe quem vem, quem vai. Nós, sobe aí, vamo aí. Vai que vai, pelas ruas da norte. Mexendo com as mina e desviando da morte, irmão. Tanta coisa ruim pra se esquecer. Cê tá tentando se encontrar, hoje eu só quero é me perder. Moleque doido, tipo os mano do Tucuruvi. Que os cara botou o som na rua pra gente ouvir. Onde que é? Cê sabe onde fica o manda aqui. Depois passa de mirim, já era, é só seguir. No Lausanne, mais um dos quartel. General formador de soldado das quebradas. Pelo amor, tamo junto. Desde o tempo das mobilete, dos rolemã. Eu sou mais um membro do clã. Exército sem farda de favela. Fortificado pelos pão com mortadela. Acelerando, esmiguelando as curvas, tio. Até conheço caviar, mas prefiro bolinho de chuva, né? Olha o sorriso dos meninos sem team. De rolê na Brasília de neguinho. Você já sabe quem vem, quem vai. Nós, sobe aí, vamo aí. Olha o sorriso dos meninos sem team. De rolê na Brasília de neguinho. Você já sabe quem vem. Aguçando os vermes das barrigas desses moleque vadio. Pula amor a milhão, igual eu na missão. Rapidão, te falei, tá na mão. Já peguei, põe no céu. No mundo você faz seu papel. Como a pipa sobe, um é rei, outro é réu. Sem problema, nós já tá pra chegar no esquema. Sente o cheiro de bagunça no ar. Vai tá cheio de mulher só. Vamos analisar, cê fica esperto se alguma mina te olhar. E se quiser colar, só vai ter a ganhar. Ou é a mulher da sua vida, ou mais história pra contar, né? Quando toca o celular, aquela mina lá, ó, dizendo que quer colar. É só chegar, mulher, mas ó, se liga. Hoje eu tô com os irmãos, se quer vir, vem. Mas então, traz as amigas, vem. Olha o sorriso dos meninos sem team. De rolê na Brasília de neguinho.